Na pista e na favela, quem sabe é nóis. Playboy imita o corte americano. Ela sabe que é o cabelinho na voz. Picada de murilinho de africano. De Kenny no pé, Lacoste no peito, Glockinho na minha cintura. Fazendo chicana, liga a sirene da viatura. Mas é a cara do Frei da Blade. Faturando meia milha no meio. Favela do Quarão, mas ela bota aquele efeito, lá. Toma, toma. Ela quer tomar, toma o pente ralo. Na base tem uma piranha gostosa. Aí, ó, esse clipe tem que ser com o da rua. Eu sou o trem, bala. Hoje ela senta e não para. Mas antigamente eu não tinha nada. Só porque eu tô de X1, eles querem parar. E revista, mas não caixa nada. E na favela ou na pista, camisa listrada de gola, eu tô pagando tudo à vista. Marrento no quatro a gola, tô representando meus crias. Tirando os irmãos da boca, minha rima mudou minha vida. É por isso que eu vim pra mudar essa porra. Cabelo na régua, maciçado. Facão bordado na blusa, daquele jeito abusado. Ela vem jogando a bunda, o clima é quente, mas eu faço nevar. Diz a onda que tu quer ficar. Tem ice, tem nine, tem. Quero um espelho pra tu flutuar. Hoje tem piranha pra caralho. Gelo de coco no copão gelado. Curtido já que atualizado. A novinha não resiste. Ela diz que eu sou o trem. Ah, nós já entendeu que tu é o trem, cara. Mas deixa o pai rimar um pouquinho também. Já, vai lá, Só porque eu tô de XC40 baqueando. Do lado uma gata no espelho se maquiando. Pra saber se eu tô no evento, elas escota a tropa e vê se tá meu bando. Viu na previsão do tempo que hoje vai chover jacaré no meu pane. Cama agora é king size. Muita grana, pescoço pesa demais. Muita grama, ouro é 18 quilates. Aquela gama, tipo artigo 12. Importação de Dolce & Gabbana. Cabelinho na régua, little hair na bala. Felipe de ré na beca. Q3 sem placa. Hoje ela quer, não nega. Tudo que nós quer, nós paga. Sigo na fé, aquela beat do Dallas. Eu sou o trem, bala. Hoje ela senta e não para. Mas antigamente eu não tinha nada. Eu tô de X1, eles querem parar. E revista, mas não caixa nada.